depois ali era na rapariga a gente tomar banho, no verão, quando a água ia para o fundo do rego. Ali é que se iam lavar porque não havia quartos de banho, nem águas, com a domicílio não havia nada. Ali é que se iam tomar banho. Mais nada. Sabes-me, é lindo. E os homens marotos? Iam respeitava. Ali é que era. Sabes? Ali. Aquelas coitadinhas ali para dentro. Como se não andasses agora. Ali ninguém via. Só era só sabão ao correr. Já se confiava. Aquela hora ninguém andava a lavar. Mas não levava, eram elas. Ali. Tinha 430 horas. A levada regava 430 horas. Em 8 dias. 9 dias. 8, 9. Mas porque era noite e dia. Era noite e dia. Nem que esteja a atravessar o Orlando de Coisa, àquela hora que dava. E se calhar só uma, se calhar só as duas, se calhar só as três ou as quatro, normalmente tinha que ir regar-se no regar, passava em frente. Tornava a chegar lá em cima aos 9 dias, tornava a voltar ao fundo do rio. Era assim, a desgraça de um gajo. Mas essas 430 horas eram estipuladas por quem? Tem o regadio, dos donos, os donos da propriedade. Cada um tem X horas. Estás a compreender? 430 horas que ela rega. Agora, as maiores horas eram as casas grandes. Isso não interessa. Que eram os doutores José e os Amarais. Os doutores já tinham 72 horas. E em cima também tinha. Passava mais duas horas, se não me engano. Mais duas horas. Tinha mais duas horas. A casa assim. Agora, para aí assim. E acontecia às vezes cortarem a água antes do tempo? Não, cada um ali há X horas. O homem tinha que estar no talhadeiro à hora marcada. Uma, porque tinha um tapador e um montacelo. O montacelo dava as ordens só. Porque os talhadores, a levada tinha o regadio, tinha talhadores de 24 em 24 horas. Cada talhadores particulares. O primeiro que a levada tinha um quarto de hora de caminho. Sabes? Era isso. E ele foi a montacelo. Tapador. Tapador, vá, ele foi tapador. Qual é a diferença entre um tapador e um... Ah, já sabes bem, o tapador é para trabalhar e o montacelo é o juiz. É para dirigir. Se o juiz, se ele, o tapador disser assim, tens que ir responder ao Oliveira aquele que cortasse se fugir a autoridade da água. Se cortasse a água para a frente, o tapador ia dizer ao montacelo, o montacelo chamava a conta. Sabe? Era o juiz. Era como um regidor. Era assim que acontecia antigamente. Muitas vezes ligar para aquelas leiras dali da Ribeirinha, onde está a ponte da Ribeira, para aqueles combaritos, talhadeiro em talhadeiro, era à meia-noite, uma hora, duas da manhã, e antíamos ali a abrir aqueles talhadeiros, carregámos aquilo tudo de noite. É e sem botas, era com as patas na alpa. Era assim, tinha. Mas ali pertenciam-se à Casa Grande ao Senhor Doutor José, que eram os meus pais que cultivavam. Isso me interessa disso. Estás a ver? E nós tínhamos que olharmos aí à água. E outra coisa, que chegava ao acimo, o tapador tinha que tapar os talhadores para pôr também novamente no fundo do rego. Começava a 24, não é? O São Pedro. 29. O dia de São Pedro. 29, ou começava a andar o dia 29 de São Pedro e acabava o dia 29 de setembro, dia de São Miguel. Entrava com o santo e saía com o santo. 29 de setembro. É que acabava a andada desta levada. Todas as andadas. Todo regadio. Mas quem conheceu aquela andada desde o princípio, que eu ainda andei muito tempo nela, quando se acimentava, aquilo era uma levada enorme, tudo de borda, tudo em terra. Quem conheceu a levada antigamente, aquilo era tudo em terra. Não era nada de cimento. Eu estava na porção Alqueires de Milho. Deste lado ou do lado? É deste, da Aleira. A da Aleira não tinha nada a ver com ela. Porque a da Aleira era só da Casa Grande. A da Aleira só da Casa Grande. Só tinha 52 horas, mas era toda da casa, das duas casas. Das casas grandes. A da Aleira era. Esta aqui era de Vigues. É dos agricultores, todos, tinham. Os seus terrenos. Era assim. Pois eu lembro-me. Começando a fundo do rego até chegar à obra. Estás a ver? Mas geralmente ela acabava sempre próxima da quinta da obra. Depois da obra regava sempre. Quando andava em água em giro. O fundo do rego é onde? O lá fundo do rego era é moenda, lá abaixo na Dona Hilda, na do Gino. Não, senhora, era onde estava hoje a piscina, aí é que ela começava. Era aí que ela começava, onde está a piscina hoje. O fundo do rego era aí. E esse bocado regava 100 horas. Até juntar a água, o topador. O lá que cultivava a terra regava até acabar. Mas a partir dele, o senhor Gino já marcava hora. Já começava a marcar as horas. O primeiro a carregar até acabar, porque era, o trabalhador tinha que juntar a água naquele carro de talhadores, e vais. Na segunda, o tapador, pronto, começava a ingir. O tapador começava nos talhadeiros, onde? Ah. Em cima? Tinha que ir o escoal ao parente, lá para cima, tinha que ir o escoal lá. Tinha que ir pôr lá em baixo ao fundo do rego. Não. Até lá chegar, tinha que tapar os talhadeiros para baixo. Estás-me em a cima, primeiro tapava os talhadeiros. Depois tinha... Tinha que acompanhar a água para pôr no fundo do rego em giro. E lá para onde a água ia na frente do tapador, chegava lá, eu só meio que lá baixo o fundo e regava até acabar. E lá chegando o tapador, com os talhadores já bem tapados, começava a água em giro. Começava a contar as horas. Portanto, quem começava lá em baixo em primeiro tinha vantagem. Pô. Até chegar lá o talhador e ele estava sempre a regar. Andava a regar, porque não regava com a água toda. E bem chuva. Sabes? Mais nada. Muito bem. Era assim antigamente, a escravidão. Estas várzeas eram todas... cultivadas. Até o recinto das festas era cultivado. Houve lá 50 ou 430 horas. Onde é que elas eram incididas? Em terreno, de noite e dia. 430 horas, de noite e dia, em 8 dias. Ora, diz-me onde é que... Regava o terreno. Vamos para o Braçal. Hã? À espera que nos conheçam amanhã. O terreno todo, o terreno todo junto, 430 horas, é um quadro bom. É ou não é? Então, mas eram duas levadas. Antigamente era só uma, que era interna, mas esta agora foi dividida em duas. Ela era 18 em 18 dias, antigamente era 18 em 18 dias, a antiga levada de terra. Mas como passou a cimento, ficou reduzida a 9 dias, que eram 2 regadios, 9 e 9, 18. Podiam ser duas levadas, porque faria 2 e 24 horas antes. Era assim. A gente, quando ela ia para o fundo do rego, já sabíamos a cora já ela nos calhava. Porque já sabíamos as horas que havia e a cora já ela nos calhava. Quando ela entrasse no fundo do rego, a gente, quando estava aquelas horas, já sabia tudo. Já sabia a cora nos calhava depois e quando nos calhava. Já sabia as horas que cada um que tem. Agora, enquanto agora não, agora é a balda, né? Metade de gente se cultiva, ou o dobro das pessoas. Uma compaixão, eu levava lá para cima para o Braçal para um coelho, eu era o primeiro a levá-la. Tinha lá 2 horas e meia, ao fim das 2 horas e meia já estava o vizinho à espera que eu acabasse, pumba. Marcavam logo ali as 2 horas e meia, cortavam mal. E eu calava. Tivesse regado ou não tivesse me regado. Sabes? Aquele que não queria regar, passava em frente. Era assim o regime da levada. Ainda hoje o é? Hoje partámos de... A levada hoje já está abandonada, não é? A levada está abandonada, a gente temos que ser sinceros. Muita gente não rega e muita gente também não respeita as pessoas que estão horas que as pagam. Antigamente era mais rigoroso. Agora está. Antigamente era rigoroso, pagávamos multas e tudo. Antigamente nos... Bem, já não é do meu tempo. Pagavam 25 sessões de multa. Cada talhadeiro ficasse aberto. 25 sessões. Naquele tempo. 25 sessões naquele tempo. Quanto era hoje? Mas pagava só porque deixava-o aberto. Isto, ele era obrigado a fechá-lo, não é? Pois. E por outro lado, a água também não se desperdiçava. Não, chegava ali a água e ia para aquele talhadeiro. Estava aberto, ficava ali. Não estava ia para outro. Já não vinha para baixo, por gavi. E ainda outra, e quando passar o tapador, quando passasse o tapador a tapar a talhadeira para cima, já ninguém as pode abrir. Já ninguém podia abrir os talhadores. Porque passou a autoridade da levada, já não é o regime. Sabe mesmo? Agora, olha. Trovoada. Trovoada. Pedra. Lua nova, trevejada, 30 dias é molhado. Lua nova, trevejada, 30 dias é molhada. Diziam os nossos antigos. Nós agora temos muito berro. Pronto, se fiz inteiro. Passaste ali debaixo daquele canal? Não cheguei a passar para a frente. Ai, passei lá muita vez. Fui até ao meio. E também. Eu lembro-me de lá passar quando era garoto. Passei lá muita vez. Mas o Zé e eu e a malta, quando andávamos aí a fazer das nossas. Pois, ali passava-se muita vez. Nós passávamos muita vez, íamos ali para... Antigamente não havia aqui nada tapado, nem aqui na Branquinha, nem aqui na Almoreira, nem ali no São José Brito, era tudo era passagens para a levada. Como esse mal à porta do senhor padre, Também aquilo de passagens para a lavada, a gente ia lá lavar a roupa e tudo. Antigamente era assim, agora não é? Agora cada um aproveita aquilo que é seu, não é? E acho que sim, que é uma lógica. Pois é. Respeitarem uns aos outros.